Alto, canal 63, 6258, informação Bravo, 2250. Sônia 258, boa noite, aciona identificação, vai na Pro de Duna, desce para 3.000 pés, o ajuste 108. Duna 3.018, obrigado. Localizador com a pista onde é localizado em runway site Azul 2713. Azul 2713, contact Salvador Sala, sequence 118-95. 118-95, good night. Salvador Sala, good evening, Azul 2713. Azul 2713. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 5 knots. Clear to land. Tem coordenação que o solo após a voz da TAM parquear no 02 à sua esquerda após táxi. Após a aeronave no 02 depois para tá, o táxi, voo 88, coordenação também. 713 or on the ground at 32. Even X-Rite, contact the ground 121, decimal 1. Even X-Rite and call ground 121, decimal 1, Azul 2713. Para o táxi, passageiro 2228, 69 a bordo, 450, alterna Salvador. Bom, boa noite, Azul 2713, desvara sua escuta. 2713, Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 4 Romeu, 2713. Passageiro 2228, táxi via pátio, vai seguir o Boeing da Gol, do Través 04. Pós-taxi Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, ajuste altímetro 1097. 17, segue o Boeing da Gol para 904, no ponto de espera 1895, 2228. Logo 868 para o táxi do avião 64, mantém alterna 2 horas de autonomia. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera Torre 1-9-95, ajuste altímetro 1-0-1-7, voo 868. 10, ponto de espera via Índia, táxi via Índia, ponto de espera 1-8-9-5, 1-0-1-7, obrigado. 1-8-9-5, que gritou, hein? 1-8-9-5, valeu. Salvador, gol no 868, se aproximando para a espera 1-0, pronto. Gol no 868, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 090 graus, 59. Vem decolando 1-0, gol no 868, obrigado. Boa noite, 2228, passarelo, ponto de espera, pronto. Passarelo 2228, ciente após a rolagem do Boeing da Gol, alinhe e mantém, pistão no zero. Afirmativo após a rolagem do Boeing da Gol, alinhe e mantém, não no zero, 2228, passarelo. 1868, decola 38, controle 119, decimal 35. 19-35, boa noite, 1868, obrigado. Para 172, boa noite, ação de identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para 3.000 pés, o ajuste no 098. Chegada a Mário, desça até 3.000 pés, 1908, bom, 978. Daí da Puca, transição Zipar. Piste 1110, após decolagem, primeira curva esquerda. Aciona 5076, controle 119, decimal 35. 370, ao Puca Zipar, 1010, 5076, transponto 1935. Reta pós-conto com 098. Demorado. Gol 1868, decolado Puca. 1868, contato radar, sou para o nível 230, sai da Puca. 230, Puca, 1868. Estabilizado o localizador, 6258. É 6258, torre em 19895. Muito obrigado. Paredo 2228, decola 40, controle 119, decimal 35. Controle 1935, grato. Uma boa noite, bom trabalho, 2228. Torre Oceaner 6258, final 10. Oceaner 6258, pouso autorizado, pista 10, vento 00 graus, 49. Livre pouso na 0, Oceaner. 0, voo em posição elefa. 1-8-0 na Pro de Alepa, 2-2-2-8. Psicólogo 9098, posicionamento no 3. Repostaxi 1098. 13, no 3. Boa noite, aqui é o Menace 08, passando aqui no 260. No 9908, boa noite, aciona a identificação autorizada. Chegada a Mário, desça para 4.000 pés, o ajuste no 08. E o descido a Mário, descendo a 4.000, na 08, aciona o 9908. Bom, no 868, aciona o centro Recife, tem 12545. 2545 é o centro, obrigado. 6258, solo 43, libere direita, solo 9211. Direita 211. Chama 258, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Solo Salvador, Alfa Yankee Vitor, boa noite. Solo 972, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Desça 2 mil pés, autorizado ILS, reportar estabilizado, Solo 972. Paulo Salvador, Alfa Yankee Vitor, boa noite. Salvador é o 2228, por gentileza, quando possível, coordenar a proa direta de conquista. Você guarde. Na sua escuta ideal seria 255. Ficou 9098, 52, alterna João Pessoa, 2 horas e 20. 52 a bordo? Apenas. Taxi autorizado à direita, via Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste altímetro 9097. Índia, boa tarde, 295, boa noite. Torre, boa, Gol 098, pronto, ponto, zero, pronto. Gol 098, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 7 nós. Alinha decolando 0090. Cadê o 2228, autorizado, direto conquista. Direto conquista, grato, 2228. Salvador é o azul, Yankee Vitor. Eu sei, Alfa Yankee Vitor. É pedindo autorização de reboque do pátio 1, no posição 8, para posição 4 Lima do pátio 3. Confirma posição 8? Posição 8. Gente, autorizado. Autorizado, Alfa, aqui, Vitor, aposta a terra. Gente, ó. Colo 0098, decolou 49, controle 1935. 1935, boa noite. Colo 0098, decolou, boa noite. 1098, boa noite, contato radar, voltar o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Colo 098. Azul 6908, desça para 2010, o ajuste no 098, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2008, autorizado ILS, reportará estabilizado no mesmo, azul 6908. Localizador visual para pista, voo 1972. 972, chame a torre 1895. Torre 1895, voo 972. Estaria no 2228, chame o centro Recife em 128 decimal 8. Centro 1288, grato, boa noite, bom trabalho. Passarei 2228. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, eu vou no 972. Uma milha do externo, pistão no zero, trem baixo travado. 972, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 grau 59. Ele pouso, pistão no zero, voo 1972. 098, estando no centro Recife, em 12545. 545, boa. Estabilizado, Azul 6908. Azul 6908, chame a torre em 1895. 1895, é. Estou em Salvador, boa noite, 6908, estabilizado, LS. 08, continua a aproximação, guardando o pista livre. Guardando o pista livre, 6908. Solo 56, libera a direita, solo no 211. Direita 211, coluna 972, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, coluna 972, libera. Boa noite, 972, boa noite, táxi que alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, repassando o seu direct, 908, solo 58, libera direita, solo 211. Direita 211, tá logo. Sou a Juliette, voo 1972. Juliette, portão 09, 1972. Juliette para o 09, 1972. Alô, Salvador, boa noite, Azul 1908, levou na foto. Azul 1908, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, Azul 1908. Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Vitor, forma terno do Rebote, Rádio 3. Gente, boa noite, Alfa, Yankee, Vitor. Boa noite. Salvador, voo 1972, vai tomar no Charlie. O 1972, acione a identificação, autorizada a chegada à mar, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097. 2.000 no 097, mar e voo 1972. Olha, eu falei que vamos pro editar, pegou o 1972? O 1972, voo 1. Dona, voo 1972. O 1972, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. autorizado no final do procedimento, passar estabilizado, Gol 972. Salvador, uma boa noite, Azul 4062, descendo via Mare, cruzando agora 230 para 150, se está certo. 4062, acione identificação, autorizada a chegada Mare, desça para 3 mil pés, o ajuste no 097. 097, descendo para 3 mil pés, Azul 4062, identificou. É o Azul 4062? Prossiga. É possível voar ITAP na presente? 4062, voe na praia de Duna. Duna, 4062, graças. Hotel 3170, informação, Johnny. 3170, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, desce para 4000 pés, o ajuste no 097. 4000, chegada a mar, 17, 74, tá 3, vamos 7 horas. Poderia postular de mais rápido, tá presente? 4062, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 4062. Viável com 2009. Uso autorizado no 0, gol 972. 3170, desça para 2000 pés, o ajuste permanece na 017, está autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado com 1017, está livre ILS, vai chamar estabilizado. Entra aí, vamos lá, já. Salvador, boa noite, Salvador, 172. Bom, 172, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, Salvador, 172.